vontade. Teve Brasília, 1224, 25, 1265. Mas é essa posição vontade, né? Só 3662, vai na Pradê de Tato inicialmente. Ok, 3662. Conselho 2101, tá pronto? Boa noite, Conselho 2101, tá com a espera no zero pronto. Se autorizado alinhar e manter, 2101. Ali mantém, 2101. Tendo 3, copia? Os 27, direito, 29, chora. 29, boa. 0, autorizado. Aerovia peso 197. Decolada 1-0, curva direita, subida gole, transição ofito. Código 5404. Frequência do controle em 1-9, decimal 35. Torre operando em 1-8, decimal 6. Autorizado 340, peso 17, saída gole, o fito, decola da 1-0 com curva direita, 5404, transponder, 11935 controle, torre 1186, gol 1-6 no 3. Beto, plano portão 2, chame plano para o pushback acionamento. Câmara pronta, 1-6 no 3. Responsabilizado, 3455. Marcelo 2000 pés, autorizado LF, ajuste 615, reporte estabilizado 3455. Visual abaixado travado, passando externo. Eixo 4070, com eixo, aproximação, aguardando a autorização de pouso. Confirme, repara 4070. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continuando, aguardando a autorização, azul 4070. A hora do plano, por gentileza, e se o plano é repetitivo? É o plano serviço a decolagem para 2300. Tá, acredito que seja repetitivo sim, né? Porque esse voo tá atrasado em mais ou menos umas 2 horas. Então, então pode ser que seja por isso, né? 2300. Então fez uma DLA para 2300, correto? Bem, eu posso confirmar aqui com a coordenação aqui com a empresa, né? Nós temos a navegação prevista para 2300. Você não recebeu o... Não existe nosso plano aí, é isso? Porque eu tô aqui com o seu plano para 2145, porém o centro do Recife não possui. Já que você informou que fez uma mudança para 2300, está um pouco também adiantada a hora. Tá, agora é 22h30, o plano geralmente entra no sistema aproximadamente isso, aproximadamente 20 minutos fora, tá ok? Assim que eu tiver o seu plano, irei coordenar e vou chamar novamente. Ah, sim, é, porque com esse atraso eles devem ter feito a DLA, e eu realmente chamei com muita antecedência, não tinha tido essa questão. Então, eu tô no seu escuto, por gentileza, qualquer informação, e passe para ele poder tomar suas coisas aqui perante a empresa. Caso você não receba o plano, alguma coisa, né? Eficiente. Vou chegar um pouco mais perto. Caso o setor Recife ainda não possua seu plano, irei retornar e coordenar. Muito obrigado. Valeu. 3561 para o posto. No 8. 3561 não mantém a posição. Meu, tem uma nave da companhia que vai estacionar no portão 7. Atente para a mesma e está autorizado a iniciar seu pushback acionamento sem táxi. Chamará. Solo Salvador, TAN 3663, no gate 3 para o push acionamento. 3603, portão 3 autorizado, sem táxi. Teve push acionamento no 03, TAN 3603. Direita, solo 219, azul 4070. Siga, na escuta. Visado Salvador, Recife, 350, aeroviã Peruí 58, decolada 10, curva esquerda, subida Pulga, transição Aracaju, código 54116, frequência do controle 199.35, torre 198.6. 350, Recife, Pulga, Aracaju, Peruí 58, decolada 10, curva esquerda, após o decolar, 54116, transponder, 119.35, controle, 118.6, torre, viagem 6708, no portão 04. Gente, chame ponto para o pushback sonamento no 4. Camará, muito obrigado pela... Solo Salvador, boa noite, azul 4070, livrou. Eu sigo a Via Alfa, reporte antes do Taxiway, Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, azul 4070. Some centro Recife 12685, caso negativo 2545. 2685, 2545, boa noite. Boa noite. Prossegue descendo 3662. 3662, desce 2000 pés, estado no 06. Autorizado, ele é SXP, no 0, reporte localizador. Ok, 2016, autorizado, o ILS 3662. E 561 no táxi autorizado, Juliette Alfa no ponto esperadão no 0, torre 1 no 8, decimal 6, ajusta no 0 no 6, bom voo. Afirmativa, ajusta no 0 no 6, táxi Juliette Alfa ponto esperadão 86, TAN 3561. Livre o pouso, pista 10. Vento 1, 70 graus, 8 nós. Autorizado o pouso, pista 10, 3455. Manter o ponto de espera. Quem é que vai manter o ponto de espera? 3 a bordo, 4 horas e 15, alterna Galeão, instruções táxi. 3 Galeão, 4 e 15, táxi autorizado, direita, alfa, ponto de espera, dá 1 no 0, torre 1 no 8, decimal 6. Ajuste 1 no 0, 1 no 6. Bom voo. A direita na alfa, ponto de espera, torre 1 no 8, no 6, 1 no 0, 1 no 6, 103603. Graças. Ali aí manter o 3561. Ali mantém, tá, 3561. 2, vai passar a Duna, torre agora, 1186. 1186, até daqui a pouco. Cinco, seu solo foi aos 38, direita 1219, um, solo 219, 3455. Boa noite, 3455, livrou. 662, correção, 3561, livre decolar, vento 1170 graus, 8 nós. Livre decolar, João no zero, tá, 3561. Master? Oi? Valdênis? Fala, Valdênis. Bom voo. Valeu. Bloco o tráfego na final. Se a gente mantém o ponto de pera. Mantém 3603. Salvador Buenas, passou Sindra, baixa armada, 3662. 3662, livre pouso, vento 1170 graus, 8 nós. Livre pouso, 3662. 3561, decolou os 40, controle 1935. 1935, vai. No contato radar, saída Gole, transição Oquito, sobre o nível 360. 360, quando possível, Oquito. Alô, Salvador, gol 1613. 1613, prossiga. Autorização para o tanque acionamento para a posição 2. Autorizado, Simtex. Vou chamar em táxi, gol 1-6, 1-3. Salvador, é o gol 1885, boa noite. Beijo. A linha mantém 3603. Prepare da Eldiné. 7, quanto é grato. Cidade para de Gole, para 3561. Autorizado, Gole, está 3561. Obrigado. Controle Salvador, gol 398, boa noite, gente da X-Ray. Gol 398, boa noite, só identificação, desse nível 050, chegada à malha. Identificou 050, chegada à malha, gol 398. 603, livre decolagem, alto 180 graus, 8 nós. Gente, livre decolagem, pistão 10, 3603. Alô, Salvador, boa noite, da 3662. 662, boa noite, prossiga táxi, Alfa, reporte, essa táxi e Juliette. Táxi Alfa, Alfa, da 3662. No 885, protocópia. Afirmativo, prossiga, por favor. Visado Salvador Guarulhos, nível 360, aerovia Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita, subida da El, transição de NER, 5413, transponder. Frequência do controle 199.35, torre 198.6. 360 Guarulhos, pela Upper Whisky 50. Decolamos pista 10, curva direita da El de Mer. 5413, El Transponder, 1935, controle 1862, gol 185. Correto, 06, portão, chame pronto para o pushback e acionamento. Amarelo, obrigado. Próxima, Juliette, TAN 3662. Mantenha a posição antes da Juliette, TAN 3662, o seu portão 02. Aguarde início do táxi da aeronave da Gol. Mantenha a Juliette, 3662. 603 da El Direto. 3603, acione 5403 no transponder. 5403 na saída da El, suba ao nível 320. Gente, da El Direto, aciona 5403, stand 3603, em atenção para o 320. Direita Alfa no ponto de espera da 10, torre 198.6. Ajuste 190.6, bom voo. Direita via Alfa, chamará no ponto de espera da 10, a torre 198.6. Obrigada, boa noite. Boa. TAN 3662, ingresso Juliette, após prosseguir até o portão 02. Juliette, portão 02, TAN 3662. Denis. Hã? 234. Três cinco meia um, chame centro Recife, 1288, 1264. 388-264, ó. Autorizado alinhar e decolar, vento de 170 graus, 18 nós. Livre alinhar e decolar, dono 0, gol 1613. Fiote, o vento 170 graus, 8 nós. 61 no teste. 6. No 3 decolou 50, controle 1935. Com licença, 1935, obrigada, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o gol no 1613. Gol no 1613, boa noite, contato radar, saída Gole, subiu ao nível 340. Saída Gole, nível 5, atenção para o 340, o gol 1613. Então, 3603, São Centro, Recife, 288, 1264. Sente, Recife 288, 1264, São 3603. Com 1398, desça 2000 pés, estado no 0, no 6, autorizado, ele é X-Ray, estão no 0, reporte localizador. Tem autorizado 2000 pés, 1016, o gol no 398. Controle Salvador, muito boa noite, Avianca Brasil 6310. Boa noite, Avianca Brasil 6310, aciona identificação, desça nível 050, chegará a Mari. 050 na Mari, 6310. Salvador, o 6708, solicita acionamento na posição do 04, posterior pushback. Sem acionamento, reporte para o pushback. Reportará para o push 6708. Gol no 613, está realizando desvio. Passando uma centena, gol no 613. Gente, na prova de gole, some agora o centro, Recife. 1288-264. Na prova de gole, somará o centro, Recife, 1288, atendendo 1264, gol 1613. Obrigada, boa noite. Boa noite.